da consagração. ZYK 628, 680 kHz, Rádio Piratininga de Piraju. Música e jornalismo, atenção especial a você. Piratininga, ama você. Piratininga.